Como é que você tá? Se esse plug é de verdade, quer dizer que pegaram a minha vida e transformaram num videogame. Como é que eu tô? Eu não sei. Eu nem sei como eu vou saber. É isso aí, né? Se a gente não sabe o que é real, não resiste. Pegaram a sua história, uma coisa que era tão importante para pessoas como eu, e transformaram numa coisa trivial. É isso que a Matrix faz. Transforma toda a ideia em arma. Transforma os sonhos. Tudo que é importante pra gente. Onde mais enterrar a verdade se não em algo tão comum como um videogame? Os Escapistas. Você nunca pode voltar para casa. Por quê? Voltar implica crer que aquele lugar seguro do seu passado ainda é seguro. Não foi maculado com a passagem do tempo. Não importa. Nós queremos voltar para casa. Afinal de contas, nada conforta mais a ansiedade do que um pouquinho de nostalgia. Mas aí você flerta com o perigo e decide voltar para casa. Sim, aquela casa ainda existe. Mas ela não é mais a mesma. As pessoas que lá viveram não são mais as mesmas. E quem diria? Nem você é mais o mesmo. Daí você percebe que formatou sua memória e criou uma ficção sobre aquela casa. Mas aí eu te pergunto, será que essa memória, ao se transformar em ficção, ela fica menos real? Vamos lá, se a realidade é baseada na memória, o que existe de ficção nela? Essas perguntas não são minhas, são do Morpheus 2.0 em Matrix Resurrections, uma continuação completamente inesperada dos filmes de 1999 e 2003, que dividiu a opinião da crítica e dos fãs, em parte por abusar da metalinguagem ao bancar uma abordagem autorreferencial, onde a diretora Lana Wachowski sugere que o mercado pegou sua história, uma coisa que significava muito para tanta gente e a transformou em algo comum. É o que a Matrix da vida real, da indústria cinematográfica, faz com as ideias. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nessa bela noite, tomando o goró do Dozer, eu tenho o prazer de receber o nosso neologista residente, Reginaldo Hillman. Opa, e aí? E o codex exomórfico de partículas de um amigo nosso, Diego Freitas. Salve, salve. É isso. No papo a seguir, a gente pretende discutir os novos conceitos, as mudanças que ocorreram no pós-guerra, enfim, as ressurreições e as polêmicas de Matrix 4. Capítulo 1. Algum tipo de modal. Algum código antigo. Uma das poucas coisas que se manteve intacta ao longo de toda essa agora tetralogia Matrix é que as irmãs Wachowski sempre foram muito discretas e até enigmáticas, né? Se é possível vê-los na época dando alguma declaração criativamente falando, isso só foi possível quando ainda eram ilustres desconhecidos no filme original, né? Mas se você pega seus DVDs de extras em Reloaded e Revolutions, eles, à época, são praticamente duas aparições, né? Que aparecem numa imagem de bastidores, em alguma tomada sendo gravada, né? Hoje em dia, provavelmente, nem isso. Eu estou começando esse programa falando disso, né? Porque eu achei muito notável a resposta da Lana Wachowski quando perguntaram para ela o motivo de voltar ao universo de Matrix, né? E mais especificamente sobre o título Resurrections, né? Ou Ressurreições. Ela revelou que recentemente passou por uma série de perdas, né? Perdeu o pai, a mãe, um amigo, e aí não estava sabendo como processar chorando o tempo todo, né, sem conseguir dormir, até que numa noite em claro ela começou a pensar sobre o Neil e a Trinity, né? E aí nessa resposta ela diz que os dois são sem sombra de dúvida os personagens mais importantes de sua vida, né? E diferente da vida real, isso foi reconfortante, porque ela percebeu o quão fácil seria poder revê-los vivos novamente, né? Quer dizer, foi a forma que ela usou para superar o luto, né? Abre aspas, é isso que a arte faz, né? E é isso que as histórias fazem, elas nos confortam, fecha aspas, né? Bom, a Lana obviamente falou isso para a irmã Lily, né? E aí ela foi pelo caminho do jargão que eu falei na introdução, né? Não querer voltar para casa, né? Porque ela viu um Matrix 4 como algo problemático, né? Porque a forçaria voltar a pensar sobre a história da sua transição de gênero, né, e também sobre a morte dos pais, né. Nas palavras da própria Lily, ela diz que querer voltar a algo e trilhar por caminhos antigos parecia emocionalmente insatisfatório. Então, elas tiveram essa conversa que me parece ter terminado assim de boa, mas o fato é que, bem ou mal, a Lana fez o filme sozinha, né. Como a gente vai discutir nos próximos minutos, o Matrix Resurrections começou polêmico no primeiro minuto que foi anunciada a produção, né. Seja porque Reloaded e Revolutions até hoje dividem o público, né, sobretudo por conta da maneira abrupta, né, que terminou, né, com aquela trégua mal explicada, né. Então, se tem algo que eu acho realmente meritório nesse quarto filme, é exatamente revelar o que aconteceu no Day After de Revolutions, né? Mas a gente já chega nisso. Porque eu queria perguntar primeiro como vocês se sentiram quanto a esse filme, né? Assim, diferente de mim, vocês acham que ainda precisava ser dito algo sobre Matrix? Quer fazer as honras, Diego? O anúncio do quarto filme de Matrix, com um sugestivo título de Ressurreições, né, para traduzir, me gerou uma expectativa, se é possível dizer neutra, né, de que a única coisa neutra é sabão, e olhe lá, mas eu acho que me trouxe uma sensação de que Hollywood, de forma geral, não está conseguindo criar mais nada. Na verdade, se a gente parar para perceber, está sendo retomado tudo. Ou é um remake, ou é uma continuação. E aí eu fiquei realmente assim, sem uma expectativa, nem que fosse positiva, nem negativa. Muito mais assim, esperando realmente a chegada do produto. Aí eu acho que aí vem a outra parte da resposta. Se esse produto que chegou atendeu, seria uma expectativa de uma continuação. Eu acho que, adiantando um pouco a resposta, eu não esperava nada que fosse muito além do que foi entregue. E aí, Reginaldo? Quando foi anunciado, primeiro lugar que eu adoro, vocês sabem que eu gosto demais de Matrix, né? E não sei, para começar, que eu gostei dos três filmes. Eu não coloco o primeiro filme e os outros dois num mesmo patamar, mas eu acho que era a história que queriam que fosse contada, né? Eu acho que o que eu vi lá me agradou, seja por uma questão do caminho que foi tomado, seja por simplesmente por ter Mecha no final e eles ainda estavam, vamos dizer assim, misturando temas, que foi o grande atrativo do primeiro filme. Então, eu já gosto disso, né? O que viesse depois seria interessante, porque eu acho que a franquia merecia ter um retorno, sim. Não sei se... Acho que nunca tinha pensado, cogitado, né, o Keanu Reeves voltar, né, todos os atores ou uma parte deles voltarem, nunca tinha pensado nisso, mas quando foi anunciado, e foi anunciado meio do nada, assim, ninguém esperava, há pouco tempo, não é uma produção tão longa, assim, embora tenha sido, né, de certa forma, tenha passado pela pandemia, com problemas da pandemia, né, mas eu não esperava nada. O que eu só acho que, assim, o que estava, vamos dizer assim, alguns vendo com maus olhos, outros ansiosos para ver esse filme, com o trailer, que foi espetacular, virou o jogo. Todo mundo ficou super ansioso para ver esse filme, né? Porque o trailer é um grande acerto, né? É o primeiro grande acerto do filme, acho que é o que acertou em cheio, né? Ele mostra uma parte da história, você consegue entender o que vai vir de alguma forma, e o que foi mostrado foi atrativo, então, né? Porque parecia fora daquela nostalgia ou do retorno pelo simples retorno, parecia ser uma extensão da história que a gente já tinha visto. Então, claro que eu fiquei entusiasmado, né? Fiquei muito entusiasmado, fiquei ansioso para ver. Não, realmente concordo, sim, que Hollywood está sem inspiração, está reciclando tudo, mas se tinha alguma coisa que eu queria ver ser reciclada, era Matrix, né? Só uma informação do box office, né, desse filme, ele custou 190 milhões de dólares e arrecadou 125 milhões, né? Isso somando a arrecadação internacional e a arrecadação doméstica. Doméstica, eu digo lá nos Estados Unidos, né? Levando em conta que o filme estreou no dia 22 de dezembro, né? Foi uma passagem rápida, né? Porque se a gente pensar que hoje a gente tá gravando 15 de janeiro, né? 2022, quer dizer, nem um mês, né? Assim, diferente aqui no Brasil, lá também estreou na HBO Max, no mesmo dia, né? Nos Estados Unidos. E ainda tem uma pandemia rolando. Aí, assim, mesmo com os números de mortes e internações mais baixas do que no período pré-vacina, né, eu acho que esses 125 milhões ainda é uma bilheteria razoável, né? Bem inferior aos 466 milhões do filme original, 740 milhões de Reloaded e 427 milhões de Revolutions, né? Mas, assim, partindo para a história, né? Tal qual o Matrix 99, Resurrections começa com uma conversa entre dois personagens enquanto vemos códigos sendo digitados em um monitor de fósforo verde. Eles falam sobre um código velho da Matrix rodando dentro da versão atual, né? Há um temor assim, do operador que sua capitã vá lá dentro ver o que está acontecendo e sua general fique sabendo e isso acabe mal para eles, né? Essa capitã chama-se Bugs e o operador chama-se Sec. Ela fica de longe, né, observando e percebe que a cena inicial do primeiro filme, com a Trinity sendo perseguida pelos agentes, está sendo reencenada, né? Só que com algumas variações, né? A Bugs é descoberta, né? E ela própria passa a ser perseguida pelos agentes, né? Que agora ela chama de bots, né? Nesse meio tempo, um dos agentes se mostra confuso, né? Mas consciente de que o propósito dele não era ser agente, né? Mas sim localizar Neo. Aí, na hora, quando a gente está assistindo pela primeira vez, isso não faz o menor sentido, né? Porque vai de encontro com as regras anteriores, né? Dos três primeiros filmes. Mas a Bugs dá uma pílula vermelha para esse agente, né? Esse programa, né? E pretende extraí-lo desse modal da Matrix, né? Quer dizer, são 13 minutos só de estranhamento, né? Assim, de novos paradigmas tecnológicos. Eu vou lá, né? Atualização do analógico para o digital e mais além, né? Sobre conceitos que sequer existiam ali entre 99 e 2003, né? Reginaldo, o que é que você achou dessas inovações, né? E por último, eu queria tua primeira interpretação sobre essas versões 2.0 de Morpheus e o Agente Smith. Causa bastante estranhamento mesmo, ver de primeira vez, assim, ao mesmo tempo que remete, né, ao filme original. Isso daí, assim, é demais, né, para quem passou por isso e no cinema e rever, assim, é bem interessante mesmo a experiência. Eu achei legal esse começo, achei legal essa abertura. Eu achei que teria até mais inovações por conta da tecnologia ter mudado tanto, né? A vida da gente agora está mais imersa ainda em tecnologia. Isso é abordado de certa forma, mas não tanto quanto eu imaginei que seria. Parece que não é o foco da história, né? É aí acho que começa a polarização. Esse começo é muito bom, mas a partir do momento que você vê o agente que é o Morpheus, é confuso. Eu entendo quem estranha, quem acha confuso. Eu acho super interessante aquilo lá. Essa parte aí, da forma como é explicada, tudo eu acho interessante. Eu começo a questionar alguma coisa aí um pouquinho mais para frente. Mas isso eu acho interessante, esse estranhamento de você estar vendo uma história familiar e ao mesmo tempo não entendendo nada do que está acontecendo. Aí todas essas coisas do operador agora estar presente dentro da Matrix ou então de usarem espelhos aí, ao invés de telefone, eu acho legal. Eu já me adianto que eu gostei do filme, mas eu não compro ele completamente. E algumas coisas, quando você vai repassar como filme mesmo, eu acho que deixou a desejar. Eu acho que faltou realmente um polimento. Mas até aí não, até aí não me incomoda isso, não me incomoda a gente ver... Quer dizer, logo de cara já tem uma luta que você estranha um pouco, que não é aquela luta que você via antes em Matrix. Podia até ser feia, né? Um personagem em CG que parecia de videogame, mas você entendia o que estava acontecendo. Aqui não, aqui já tá uns cortes estranhos, assim, já de cara, assim, né? A Bugs lutando com a gente não é o que eu esperava da franquia, assim, de um filme de Matrix. Por outro lado, ela mesmo pra mim, eu achei ela demais, eu achei ela legal, achei ela uma boa renovação, entendeu? Então, assim, até aí eu tava com... eu tava receptivo, assim, ó, até aí tudo bem, eu tava muito receptivo, aceitando as coisas que estavam acontecendo, né? Mesmo em relação aos personagens novos. Esse Morpheus novo, eu entendo o que foi feito, a forma como foi feita, mas eu também entendo quem não gosta dele. É, eu também entendo, porque é muito diferente da figura original, né? Mesmo ele não sendo a mesma coisa, ele sendo uma criação, uma inspiração do original, eu acho o conceito legal dele ser uma mistura do Morpheus e do Agente Smith. No desenvolvimento, você vê que essa parte do Agente Smith é logo descartada, não sei. Aí já começa a entrar nessas coisas que eu acho que precisava ter um pouco mais de polimento, ser um pouco melhor construído para você defender, né? Pro ritmo do filme passa, é legal, é interessante, mas não consigo ver com bons olhos, assim, essa mistura aí dos dois, assim. Diego, o que você achou das inovações e da tua interpretação assim, desse Agente Smith e do Morpheus 2.0? Eu acho que retomar qualquer... E principalmente o Morpheus, que foi um personagem... Eu, na verdade, quando eu penso Matrix, eu não pensava só no Neo e na Trinity. Eu pensava no Morpheus como uma espécie de trindade que operou dentro do universo de Matrix. É interessante porque o Morpheus, ele foi a leitura que eu fiz. Ele é uma projeção, na verdade, do que se refletia, do que se pensava sobre o Morpheus. Então, a inteligência artificial, ela é projetada de fora para dentro e de dentro para fora. E aí talvez gere, e aí eu não sei se foi intencional por parte da Lana Wachowski, mas aí gera um pouco dessa dúvida sobre o que é realmente esse ser senciente, né? Que é esse novo Morpheus. E aí, pensando também na releitura do Agente Smith, acho que isso vai fazer parte, inclusive, da ideia da Trinity, do próprio Neo, a retomada dos personagens. Eu acho que envolve muito uma questão de um conceito que é budista, e as irmãs Wachowski beberam fortemente em tradições orientais, tanto do ponto de vista filosófico quanto religioso e mesmo psicológico, que é o samsara. Então, que é uma roda de nascimento, renascimento, morte, e os personagens de Matrix passam por isso no final das contas, né? Que acho que inclusive vai ajudar a pensar muito no papel da Trinity no final. Então, voltando para a pergunta que diz respeito a Morpheus e ao Agente Smith, eu acho que faz parte dessa ideia do renascimento. E o renascimento, ele não é necessariamente que você vai renascer como esse eu passado, como ele era. Porque, na verdade, não é o mesmo. Há uma ideia de impermanência também nesse sentido. Em especial quando lida com seres sencientes que são máquinas. Então, ultrapassa a esfera do reino animal, digamos, que é o humano, né? E aí eu acho que tem esse viés. Eu gostei, em especial, do que seria a releitura do Agente Smith. E o Morpheus, eu tenho a forte impressão, talvez eu concorde com... Se eu entendi o que o Reginaldo estava dizendo, eu acho que precisava de mais tempo, né, para desenvolver. E aí eu tenho a forte impressão que hoje a produção, essa produção cultural, cinema, séries de TV, está muito misturada. Então, muitas vezes, um personagem é sobrecarregado de informação, mas ele não tem tempo de desenvolvimento porque a mídia é o cinema. E é como se ele fosse projetado para ser desenvolvido num modelo como de uma série de TV que você tem 8, 10 episódios para desenvolver aquela personagem, aquele personagem. De toda forma, acho que foi interessante. Foi uma busca por inovação mesmo. É isso que é bom em histórias. Nunca acabam de verdade. Nós seguimos contando as mesmas histórias que sempre contamos, só com diferentes nomes, diferentes rostos. Eu entendi, assim, foi mais ou menos pelo seu lado aí, Diego. Assim, eu entendi que o Morpheus e o Smith eram a materialização das memórias do Neo, né? Sobre aqueles dois personagens. Sabe aquela cena final lá dos Caça-Fantasmas, né? Quando eles tentam não pensar em nada e o Ray acaba inadvertidamente pensando numa coisa inofensiva, né? Da infância dele. E aí ele pensa naquele boneco de marshmallow, né? Que vira o monstro de marshmallow. Eu acho que é por aí. Eles, assim, são dois conceitos, assim, fundamentais, assim, que definem a vida vida do Neo. E aí, como as máquinas não conseguem adulterar ou replicar o código do escolhido, eu acredito que elas não conseguem simplesmente apagar esses dois programas antagônicos e arquetípicos, né? O mentor e o arqui-inimigo, né? O melhor que a Matrix pode fazer era camuflar, né, a existência deles dois, né? Morpheus está oculto como um agente, né, a princípio, e assim, o agente vira tipo um executivo sapatênis, né, que usa o copo Stanley, né? Acho que é o mesmo raciocínio para mexer na identidade visual de Thomas e Tiffany, né? Para eles dois não se reconhecerem como Neo e Trinity, né? Eu acho muito bacana aquelas sacadinhas assim, na mesa assim, parece o reflexo da Trinity velha, né? Mas não é o rosto dela, eu acho bem legal isso. O Mauro até passou a semana me azucrinando, né, Reginaldo? Ele disse que 90% das explicações que eu tenho para esse filme são criações minhas, né? E eu concordo com ele, porque eu não acho que um roteiro precisa entregar tudo para você. Eu acho que a lacuna faz bem para a alma. E às vezes uma lacuna pode ser confundida com um furo de roteiro. Eu não estou dizendo que o texto desse filme é impecável, assim, longe disso. Mas vamos combinar que rolou, sim, uma certa má vontade do público, né? Até implicância sobre coisas fora do filme, né? Um certo ranço das continuações de 2003, né? Aí eu queria jogar novo para você essa bucha, Diego. Porque você acha que a discussão, assim, no nível da metalinguagem em Matrix 4, você acha que é excessiva? Seria isso uma espécie de desabafo da Lana em relação ao monstro que ela e Lily criaram? Já que isso no filme parte de uma discussão, né, de sala de roteiro, de marqueteiros, né, desenvolvedores, né, até a Warner, né, é mencionada em tom de ameaça, né, porque se Thomas não topasse fazer um novo game de Matrix, a Warner bancaria isso, né, com ou sem ele, né? O que você achou disso, né? É choradeira ou uma piada autorreferencial que foi longe demais? É, eu não sei se foi longe demais, né? Não deixa de ser uma aposta, né, por parte da Lana, em especial porque ela teve que lidar sozinha, né, o roteiro, a direção, a produção, então sem o apoio da irmã, né? Então eu acho que tem um pouco de aposta e tem um pouco realmente de apego, né? Então o produto dela, a ideia de Matrix, acabou sendo apropriada de forma, em sua opinião, como criadora, né, como uma das criadoras, de forma errônea. Então esse filme, ele também traria um pouco de resposta para isso, né? Só que ao mesmo tempo, quando você cria um produto, eu acho que vai um pouco até na linha de raciocínio que você estava compartilhando conosco, acho que quando você cria um produto, depois que ele passa a ser socialmente compartilhado, ele não é mais só seu, né? Ele toma outras dimensões que escapam ao que o criador ou a criadora originalmente pensou. E aí eu tenho a impressão que a metalinguagem, ela não foi excessiva, porque ela sempre esteve presente em Matrix. Mas agora, talvez, dentro dessa aposta que a Lana Wachowski fez, ela tenha sido instrumentalizada de forma um pouco até mais sarcástica. Então, a ideia das pílulas, a overdose, a ideia de que hoje tem uma cena do elevador que é interessante, que o Neo está observando todo mundo na tela do celular. Ou seja, você já vive dentro de uma Matrix, né? Tanto que agora o Facebook está investindo maciçamente, virou Meta agora, está investindo maciçamente na ideia de uma realidade virtual. Então, eu tenho a impressão que não pecou por excesso. E eu acho que ela fez uma aposta de querer, assim, olha, ok, o produto foi entregue, ele foi apropriado das mais diversas formas, inclusive pela extrema-direita, que, e aí é uma opinião particular minha, que eu acho que ela também concorda, de forma absolutamente errônea, absolutamente desvirtuando realmente a ideia de Matrix. Mas eu não sei se a ideia de sair do controle, eu acho que aí eu tenho a impressão que manteve no controle. Se agradou de forma sistemática ou não, provavelmente não, até porque há uma ironia no filme em relação à ação, né, o uso de armas, porque Matrix, o primeiro filme, você olha assim, tem pancadaria e tiroteio, do começo ao fim do filme. Mas a mensagem das irmãs Wachowski não era essa, que ó, a mensagem é tiro, porrada e bomba. Tem tiro, porrada e bomba? Tem. Mas tem a bendita da colher, que é refletir sobre a realidade e ver a realidade em você, é o fundamental do filme. E aí eu acho que agora a Lana, ela buscou de forma até irônica, lidando com um sarcasmo wachowskiano, entregar isso por meio, sim, da metalinguagem, inclusive ironizando a Warner. Mas a Warner, não só a Warner, mas qualquer conglomerado. Podia ser a Disney agora com Star Wars, ou com, sei lá, a Marvel, e por aí vai. Eu acho que isso também é um grito da criadora, né, em relação à sua capacidade criativa. Acho que não foi excessiva, não. Acho que foi, nesse sentido, foi bem dosada até. E aí, Reginaldo, o que, é que você acha? Olha, o que ela quis fazer, ela conseguiu, né? Se ela quis fazer uma despedida assim e falar, ó, meu ciclo aqui tá fechado, né? Ela conseguiu. Eu não questiono o que ela fez, eu questiono como ela fez. Essa parte aí que você falou da reunião, do Neil tendo aquela vida que ele tá angustiado, mas não entende, assim, ó, ele não entende qual é a angústia dele, aqueles amigos esquisitos dele, assim, que ele convive, mas não compartilha. O brainstorm lá deles, lá, a reunião de criativos, pra mim aquilo lá é maravilhoso, cara, maravilhoso. Mas ficou só nisso. Esse é meu problema. É isso que eu questiono. Não é a ideia, né? Eu questiono como ela foi executada. Porque eu acho que aí faltou muita coisa. Não é esses detalhes, assim, o agente Smith agora usa sapato sem meia. Paciência, não me importo. Claro que, assim, eu entendo quem não gostou, porque você vai remeter, né? Você vai usar como comparativo o personagem original, que é um puta personagem, né? O agente Smith é um tremendo vilão. Ele representa o vilão mesmo da história, ao mesmo tempo que ele representa toda aquele status. A coisa de manter mesmo a coisa do jeito que tá, né? É, realmente, assim, o oposto do Neo. E o Morpheus é o mentor que, assim, idealizado também, né? E quando você troca por um... Ó, eu até gostei daquele Morpheus, sabe, flamboyant, assim, colorido. O ator devia estar super contente fazendo aquilo. Ele parece estar contente. Ele carrega nas cores, assim, literalmente mesmo, né? Dos ternos e na atuação do personagem, assim. Eu acho que ele é o mais à vontade, né, em tela, né, bicho? Eu tive essa impressão. É o Yahya Abdul-Mateen. Ele fez o Tom Manhattan, né, na série do Watchmen. Fez agora o Candyman. O cara é um atorzaço, bicho. Pra mim, ele e a Jessica Henwick, eu acho que roubaram a cena, assim. Todas as aparições dele no filme são fantásticas pra mim. É, e por ele ser o cara novo na história, assim, né, ao lado do Neo, da Trinity, ele é o cara novo, vai. Ele podia até se acuar um pouco, não, e ele tá exagerado. Mas não é isso, realmente não é isso que me pega. O que me pega é assim, a Alana, ela parece que fez questão de não ter cena de ação. E as que tivessem, que fossem feia, que fosse uma coisa que não é o que tinha sido apresentado antes, né? Não é nem parecido e não é... E ela não tentou nem melhorar, nem fazer algo novo, nem renovar, ao mesmo tempo que ela também não tentou... Eu acho que ela não tentou nada, assim, ela deixou, sabe, assim, falar, não, essa parte não é importante pra mim, pra história. Essa daqui é, ó, eu cutucar a indústria, eu mostrar que a prisão agora é outra, é uma prisão mais confortável, mais colorida, com filtro de Instagram, assim, né? E as pessoas não vão querer sair por causa disso. Eu gosto disso, eu adoro, na verdade, toda essa parte filosófica, só que eu acho que Matrix não era só isso. Matrix também era aquelas cenas de luta, né, maravilhosas, quando não era perfeita, só a intenção já bastava. Eu gosto demais daquela cena do Neo lutando contra centenas de agentes Smith lá no telhado. Na época você já percebia que era CG, a fisionomia do agente Smith virava um boneco. Quando você entende aquele balé que elas coreografaram, que as duas irmãs criaram para, vamos dizer assim, dar um temperinho na história, para não ser só blá blá blá, você entende que mesmo que a execução não tenha sido boa, tinha um bom caminho aí, tinha uma trilha para seguir. Talvez a tecnologia tenha falhado aí nesse momento, para deixar perfeito esse combate, né? A mesma coisa, né? Eu acho legal demais ela ironizar o bullet time, né? E não trazer nada disso, mas aí o que ela traz é aquela parte que paralisa o tempo, que é muito Chapolin, cara. É muito feio aquilo lá. E ela fez questão de ser feio. Aí é estranho, né? Aquelas lutas onde você não entende o que tá acontecendo. É a trilogia Bourne mal feita, né? Você não entende o que tá acontecendo. O que o cara tá acertando pra bater. É esse meu problema com o filme. É a única coisa. Eu acho que ele é pouco lapidado. Eu acho que a história, algum desenvolvimento, aquela conversa que a gente teve de estarem procurando o Neo e ele se chamar Thomas Anderson e ter criado uma Matrix, pô, tá óbvio isso. Ah, mas as as máquinas... Não, não é assim, cara. Isso daí é mal construído, eu acho. Minha opinião, cara, é mal construído. Ou não foi levado em consideração. Foi falar, não é relevante, não é isso que eu quero contar. Então, eu acho que o que ela quis dar a saída dela, é a carta de alforria dela, irônica, igual vocês falaram, mas não é perfeita. Né, e poderia ter sido, poderia ter aliado as duas coisas, poderia ser um fechamento de Matrix com cara de Matrix e com parte das coisas que, assim, se ela critica a indústria, né, eu acho que o fã não merece isso, assim, não merece ser, de certa forma, assim, traído, né? Tirando, né, a parte assim, eu entendo ela ser tão nostálgica, mas chega uma hora que enche o saco. Fala, pô, chega, já entendi. Não quero ver toda a ceninha você fazer o comparativo do primeiro filme com esse. Não quero ver, né? Eu não quero ver uma luta do agente Smith novo sem meia, idêntica à luta do primeiro filme, mas idêntica, cara, idêntica. Aí, sabe, assim, isso foi me cansando, cara, assim. Tava com boa vontade com o filme, mas isso daí me cansa. Isso daí eu realmente não engulo, assim. Se a despedida para ela fez bem para ela, para mim não fez, né? Para mim realmente não agradou. Tanto é que hoje eu consigo falar que esse quarto filme, para mim, é o que eu menos gosto dos quatro. Infelizmente, porque eu acho que tem muita coisa positiva. Essa rotina do Neil, né? É mais velho, assim. Puta, eu achei demais isso. Patinho de borracha na cabeça, tomando banho. Tentando lutar com o Gifu e quebrando o centro. Não, eu achei demais, cara. As coisas que eles tangenciaram e não exploraram, o Luigi. Você entendeu? Por exemplo... A Bugs vê o Salvador com outra cara, que não é a cara do Neil, isso é fortíssimo. Você encontrar o Salvador sem necessariamente ser aquela coisa que venderam para você. E poderiam ter explorado isso, que o escolhido, ele voltaria com outra face e na essência seria a mesma pessoa. Legal demais isso, cara. Legal demais você pôr a Trinity numa escolha, né, dela abandonar os filhos e o marido. Cara, isso daí é muito legal. E, sabe, foi passado assim, por cima, mas muito por cima. Então é isso que me chateia um pouco. Realmente me chateia, assim, na história, né? Não é nem tanto se pegar em cena de luta, que não tem a cara de Matrix, não. Mas Matrix sempre foi essas duas coisas. Sempre foi conceitos que deixavam sua cabeça fervilhando ao mesmo tempo que você assistia aquilo lá. É o que hoje é John Wick, por exemplo. Vamos falar, né, a verdade. Hoje John Wick é assim. John Wick é a história, é um fiapinho. E as sequências são maravilhosas. São maravilhosas. Assim, né? São envolventes, né? Talvez não coubesse isso nesse filme que ela quis entregar. Talvez não coubesse mesmo, e eu aceito isso. Mas o que ela entregou teria que ser melhor polido, na minha opinião. Teria que ser apresentado melhor. Não pode ser uma coisa jogada assim. Tô atrás de você, sendo que você usa o mesmo nome. Isso eu não gosto, cara. Isso eu realmente não gosto. E outras coisas que não me incomodaram, vejo incomodar as pessoas, eu entendo também sim. Talvez tenha sido o preço de fazer um filme sem o irmão, né? Aliás, sem a irmã, né? E talvez a Lana fosse o lado, vamos dizer assim, intelectual, e a Lily fosse o do esmero nas cenas de batalha, né? Porque é um Matrix pela metade. A trilogia original foi concebida com as duas, né? Então, eu particularmente adoro essa passagem meio Mythic Quest, né, Reginaldo? Aquele série da época que você adora. Assim, toda a inadequação do Thomas, né? Primeiro porque ele já tá deslocado dentro daquela vida, e segundo porque, ainda que seja uma extrapolação, eu consigo imaginar a Lana transpondo para a tela muita bobagem que as Wachowskis tiveram que ouvir ao longo da carreira. Eu acho complicado também pensar que, por melhor que seja o Matrix original, ele também, eu acho que ele é muito castrador, né? Como o Frank Miller voltar e fazer um Cavaleiro das Trevas 2, né? Claro, eu não vou defender essa continuação, mas assim, o primeiro eclipsa tudo, né? Até o final, com uma promessa, né, em aberto, com o Bruce na caverna, com aqueles trombadinhas lá da gangue dos mutantes, lembra muito a promessa de Neo, né, naquela cabine telefônica no final do Matrix. São finais icônicos, né, impossíveis de se retomar numa nova história e replicar o sucesso do original. E eu acho bacana demais quando isso, de certa forma, aparece no texto, né? Você lembra disso? É muito fácil esquecer quanto ruído a Matrix coloca na sua cabeça até você se desplugar. É. E uma outra coisa faz esse mesmo ruído. Consegue sobrepor qualquer coisa. Assim como a Matrix. Guerra. Capítulo 2, Após a Revolução. Diego, ele falou lá atrás dessa cena aí, pô, eu acho muito impactante, assim, no sentido de se fazer um paralelo com a antiga Matrix, que é a do elevador, né? Que assim, antes de existir nuvem de dados, rede social, smartphone, era que para você se rebelar e enfrentar o controle de um poder oculto, como o da simulação das máquinas, o Thomas Anderson tinha que se voltar para o computador, né, para o ciberespaço, né, e dar um jeito de encontrar as respostas que ele procurava, né. Aí agora, mais de 20 anos depois, para você perceber que tem algo errado, basta olhar ao seu redor, né? Tirar os olhos um pouquinho do celular e ver que tem algo errado na sua vida, né? E isso fica muito claro para mim nessa cena do elevador, né? Quando todo mundo tá com a cara enterrada no celular e o Thomas Anderson é o único sem o celular, né? E isso conversa muito com o nosso tempo, né? Do revolucionário de Twitter, né? Dessa cultura narcisista do Instagram, né? De acompanhar a vida dos outros como se fosse um reality show, né? Da celebridade do TikTok, né? Que atrai a atenção de milhares de pessoas só para ficar vendo ele reagindo a tudo quanto é bobagem, né? Eu acho um barato, né? Assim, que o despertar do Neo é justamente uma contravenção disso, né? Ele desperta simplesmente porque não tá, de certa forma, entorpecido com essas coisas da vida digital moderna, né? Então, eu acho que essa nova Matrix, conceitualmente, é ainda mais perigosa, né? Porque todo mundo virou um cipher e tá vivendo de boa na ignorância, comendo aquele seu bife suculento ao ponto, né? Aliás, quem em sã consciência pode criticar, né, hoje em dia, né, o que cada um usa para escapar dessa realidade bosta, né, que a gente tá vivendo? Eu não critico. Você critica, Diego? Quem tá de boa vivendo nessa nova Matrix, você acha também que ela é mais perigosa que essa versão 99? Lembrando uma música, acho que era dos Engenheiros do Havaí, que tinha um trecho de uma letra que era variações de um mesmo tema sem sair do tom. Então, eu não sei se a nova Matrix ela seria mais perigosa que a original, porque toda a ideia da Matrix e a forma como as irmãs Wachowski elas conseguiram construir essa narrativa em torno da Matrix, ela envolve aspectos psicológicos básicos, então sim. São desejos, vontades, então preferências. E aí o que é a Matrix? Ela vai ofertar para você algo que você está desejando. Só que aí a grande questão é quais são os níveis de consciência que você tem em relação àquilo que você está ali, nesse simulacro, né, que você está obtendo. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é interessante nesse filme, eu vi pouco comentário, é que não existe uma realidade só, né? Então, existem várias camadas de realidade. Então, quando você vai mostrar não, a antiga Matrix, a nova Matrix, etc., ou que é a realidade externa, né? Que seria Zion, a antiga Zion, né? Agora, a nova cidade, até me deu um branco agora o nome dela. Io, né? Eu fico com a impressão que não é que a nova Matrix ela é mais perigosa. Ela é só uma variação de um mesmo tema, sem sair do tom. Ou seja, a capacidade de evolução, e aí com os devidos cuidados para esse termo, né? Mas a capacidade de evolução desse simulacro para atender os desejos de quem está preso, consciente ou inconscientemente, a esse simulacro. Eu acho que esse foi um ponto interessante do novo filme, né? Mas que também, aí a minha impressão, eu acho que não é tão desenvolvido e tenho a forte impressão que ele já é pensado dentro de um outro formato de mídia. O que está vigorando agora, basicamente, é o streaming e séries. As séries para desenvolver conceitos, personagens, narrativas. Então esse filme, ele é muito denso, como o próprio universo de Matrix ele é. Se a gente for pegar, ele é muito denso, do ponto de vista criativo, filosófico, muito denso. E esse novo Matrix, ele também compartilha dos outros três filmes dessa densidade. Só que com uma diferença. O primeiro, ele você via claramente um início e um fim em si mesmo. As continuações, o Reloaded, o Revolutions, ele já é aquela extensão aquela coisa criada, aquele agregado que aí teve que ser desenvolvido, tem que a narrativa extra, novas problematizações. E esse filme, ele tem que ser, ele é tão complexo, mas com um início e um fim que, na verdade, eu vejo como uma porta aberta, né, para ser desenvolvido. Ela opta por não quero mais fazer nenhuma continuação. Mas aquele final, tipo final, com a porta aberta para alguma forma de continuação, seja na mesma mídia, cinema, seja em outras mídias. Mas é, eu não sei se é mais perigoso, mas é uma variação. Então a gente vai mudando. Socialmente, a gente muda. Os desafios de cada época, o Zeitgeist, né? Sei lá, acho que é dessa forma que fala em alemão. Cada período tem seu grande desafio. E essa Matrix, ela é uma releitura a partir de um conflito com o novo. Vai emergir essa nova Matrix, mas eu acho que os desafios para os humanos são basicamente os mesmos, não tem grande variação. Tem uma questão aí que eu acho interessante, na verdade eu acho que é um raciocínio meu, assim, que eu tive assim depois do terceiro filme, do Revolutions, né, que é que as pessoas agora têm o livre-arbítrio de sair da Matrix, né, mas isso não quer dizer que a turma lá do analista, né, que é tipo um upgrade do arquiteto, né, vai facilitar a vida de todo mundo, né, não precisa ter o conflito com os humanos libertos, né, de Zion ou Io, né, todo humano conectado à simulação pode sair sem que as máquinas no exterior movam um dedo, assim, para impedir. Mas o problema é que a ilusão sofreu, assim, um aperfeiçoamento, né, tão forte que até criou o problema dos programas exilados, né, que ficam obsoletos e marginalizados, né, se escondendo assim, como até aparece aquilo Merovision, para não serem apagados. Eu acho que é uma Matrix menos sangrenta, né, no sentido de violência, e difícil de deixar, mas se você puder, as portas estão abertas, né? No começo do filme dá até a entender que não existe mais, assim, grupos de humanos fazendo buscas na Matrix, né, para libertar a gente. Vocês tiveram também essa impressão? O que é que você achou, Reginaldo, disso? Isso é falado no final do terceiro filme, né? Mas aqui eu não vi desse jeito, não, né? Tanto é que, se você parar para pensar, aquela turma nova de Sense8, todos eles tinham o plug na cabeça. Então eles foram, ou por espontânea vontade, ou por conversão, né? Ou foram retirados da Matrix, mas eles eram, de alguma forma, eles, em algum momento eles estavam na Matrix, né? Porque eles têm o plug na cabeça, né? O Sequoia lá, o operador, não. Né? Mas é, normalmente o operador não tem mesmo, né? O operador e o navegador, né, lá da nave, eles são nativos, né, da cidade lá. Mas eu acho que seguindo, né, o terceiro filme, sim, isso foi mantido, né? Toda essa parte aí de desenvolvimento da história, esses apontamentos, assim, sabe? A cidade de Io, agora as máquinas convivendo com os humanos, sencientes, né, que eles falam, que eu acho interessante as máquinas conviverem, sim, com os humanos. Isso daí é desenvolvimento daquele curta de Animatrix, que eles estão doutrinando um robô. E olha que Animatrix ninguém se arrisca a criticar, né? Até porque é muito bom mesmo. A cidade subterrânea com céu, acho legal essas coisas. Estarem agora fazendo o morango lá, né? Estarem plantando. Pô, eu acho legal. Isso não me incomoda de jeito nenhum. O Merovision já me incomoda, Luiz. Já me incomoda e muito. Também me incomodou. Ele aparece com um circo de Soleil lá do nada, pula... Virou um mendigo. Só xingando em francês, né? É, isso eu acho irritante, sabe? Eu acho um ruído no filme. As lutas não servem pra nada, não são nada marcantes. E se em vez dele fosse a Mônica Bellucci, Reginaldo? Tava reclamando? Não, ela é maravilhosa, cara, mas ela precisa ter conteúdo pra aparecer também, né? Assim, porque senão não serve nada pro filme. É essas coisas, cara, que eu volto a bater. Assim, é um filme que eu... Ó, eu vou abrir meu coração pra vocês, cara. Eu queria ficar cada vez mais do lado das pessoas que gostam desse filme, porque eu gostei de algumas coisas. E as pessoas que não gostam, cara, assim, para pensar, meu. Você vê quem criticou esse filme, é Afonso Solano, cara, né? Nando Moura, meu. Izzy Nobre, né, meu? Mauro Elovitch. Você tem que estar. Mauro Elovitch, cara, você tem que estar do outro lado. Você tem que estar do outro lado, cara, assim, porque tem equilíbrio em tudo, mas eu acho que, assim, sobrou ironia, sobrou autoindulgência, sobrou nostalgia e faltou conteúdo, cara, faltou realmente, olha, eu acho uma pena, cara, porque a primeira parte do filme, vamos lá, o primeiro ato, vamos falar assim, né, Eu acho delicioso, cara, interessante. O segundo, essa massa de informação que é necessária, eu gostei, mas eu realmente acho que dá uma segurada no filme. Não seria incômodo nenhum se tivesse um fechamento muito bom. E, olha, eu acho que pior de tudo é o fechamento. Das três partes, o final, eu acho triste, cara, porque você fala, mas é só isso, cara? Ele só vai ficar empurrando as pessoas com esse empurrão aí de mão do nada, cara? Que mais? Cadê? Quero ver, preciso entender esse heist movie pra tirar a Trinity da Matrix e bypass, faz aquilo, o Morpheus lá, granulado lá no mundo real, salta de um ponto a outro lá do mundo das máquinas. Então, olha, tem coisa assim, difícil, cara, assim, difícil de... Não sei se você pensou que eu ia defender, Luig, mas eu, olha, quanto mais eu penso nesse filme, mais chateado eu fico, porque eu queria gostar, cara, queria mesmo, né? Como eu dizia no começo do programa, assim, a coisa que eu mais gosto nesse filme, assim, são as respostas, assim, que o terceiro filme terminou sem dar, né? O que teria acontecido com o Zion, né? Depois do armistício. Como seria a libertação das pessoas que estavam presas nas fazendas de energia, né? Como os sobreviventes e até as próximas gerações iriam encarar o sacrifício de Neo? Ou o desaparecimento, né? Já que ninguém sabe ao certo o que tinha acontecido com ele, né? Então, eu acho, assim, que bem ou mal a Lana dá um pouco dessas respostas a partir da história da fundação dessa cidade Io, né? A guerra entre as próprias máquinas, né? O destino de Zion e o Morpheus do Lawrence Fishburne, né? A cisão com Niobe, que acaba trilhando um caminho de reconciliação. Então, eu gosto disso, assim. Eu gosto dessa parte, assim, da guerra civil das máquinas, né? Eu entendi que nem foi por questão de energia, né? Mas sim pela a debandada da facção daquela Sati, né? Em respeito ao sacrifício de Neo, né? E talvez em desacordo com a sabotagem do analista ao acordo de libertar quem despertasse e quisesse sair. E, assim, talvez para se diferenciar das máquinas tradicionais ameaçadoras com aquele design tradicional insectoide, né? O de Lulas, né, o lado que se une ao homem, ele procura um design mais amigável, né, como daquele Kujaku, né, que parece um passarinho meio golfinho, bem Pokémon, né. Tem aquelas partículas que você falou, né, as partículas exomórficas do Morpheus e daquela máquina lá do morango, né. Eu não gosto muito disso, mas eu acho que faz sentido para mim existir também essa diferenciação. Eu tava aqui ouvindo, o Reginaldo me surpreendeu, porque eu realmente pensei que ele ia defender aqui o filme. Acho que eu vou ter que cumprir esse papel, então. Uma coisa, bicho, que eu tô acostumado com o Reginaldo é que ele não me surpreende mais, não, bicho. Mas pra ficar uma coisa equilibrada, eu vou cumprir esse papel do defensor do filme. Embora eu concorde que tem uma série de situações que não são fechadas, mas eu tenho a impressão que esses filmes, em especial que envolvem grandes franquias, eles chegam com um peso muito grande, né, de atender expectativas. E se tem uma coisa que, da minha área de formação, que é a ciência política, a gente aprende que, primeiro, que não tem vontade geral, assim, não tem aquela coisa assim, que vá atender todas as expectativas, os interesses, etc. Isso é impossível, ainda mais quando envolve grandes franquias. Isso aconteceu, por exemplo, com O Senhor dos Anéis, quando foi feita aquela trilogia O Hobbit. Aquela trilogia O Hobbit foi uma coisa empurrada, garganta, assim, pela garganta, assim. E não agradou de forma geral. E qualquer filme de uma grande franquia vai ter esse problema. Matrix, agora esse 4, né, que envolve a ideia de ressurreições, eu acho que tentou buscar coisas novas. Eu acho que a ideia de uma guerra civil entre as máquinas, eu acho que daria, por exemplo, para uma nova leva de Animatrix. Por favor, se os deuses da Matrix estiverem ouvindo aí, uma nova leva, sabe, Animatrix parte 2, A Missão. Eu acho que daria para aprofundar muito em torno desse conflito, né? Esse conflito que passa a existir entre as próprias máquinas. Porque o que é interessante do ponto de vista até filosófico? Se são seres sencientes, se são inteligências, né, que sejam artificiais, mas são seres inteligentes e são sencientes, isso já implica, tomando o parâmetro humano, isso já implica que existe uma diversidade. Então não existe essa coisa uniforme. E aparentemente, no primeiro Matrix, é como se as máquinas elas funcionassem como uma colmeia, né? Então, você tem, sei lá, uma abelha rainha ali que coordena, que pensa, na verdade, e o restante só opera. Com esse Matrix Ressurreições, né? Na verdade, já com o Reloaded, mostra que o agente Smith, o surgimento dele é para quebrar essa ideia de uma homogeneidade, né, entre as máquinas. As máquinas, elas, na verdade, elas são inteligências artificiais, mas são apresentadas como se fosse um pensamento único. E agora, nesse novo Matrix, isso termina sendo reforçado. Eu achei muito bacana. Só que o reforço é por meio de uma citação que é a guerra entre as máquinas por conta de X do Neo, que teve, ou seja, ele era um escolhido então também para as máquinas, né? Não era só para os humanos. Então, eu acho que esse é um ponto positivo do filme, que isso aí veio a ajudar, de repente, a clarificar melhor. Então, vocês ficaram rindo, eu fiquei rindo do Reginaldo Inconformado lá com o Merovingio, eu achei aquilo a parte divertidíssima de imaginar um cara que era snob, absolutamente snob, ter se transformado num mendigo. Então, cara, assim, já totalmente assim, descaracterizado dentro daquela sua pompa, né? Realeza. A ideia do Merovingio eram os reis ali, francos, lá do século VIII, da era cristã, etc. E não, virou um esfarrapado. E não no sentido de que o cara atingiu a iluminação, não, porque perdeu tudo. Então, o velho, né? O velho que é descartado e o novo vai ser introduzido. E xinga assim na cabeça. Então, acho que isso foi interessante do filme. Isso vai, acho que até dá um pulo para uma coisa que, acho que mais para frente a gente ia comentar, mas deixa eu fazer uma provocaçãozinha. Essa ideia de que o Neo é o escolhido, ela é interessante. Interessante porque teve vários escolhidos, né? Vários Neo. Mas quando a gente vai pensar nessa ideia de um Messias, de um escolhido, alguém que vai, ou o Mahdi, né? O guia, alguém que vai fazer isso. Nesse novo filme, a Lana Wachowski, ela dá uma modificada, né? Mas, ao mesmo tempo, não, eu, pelo menos, não vi de forma tão acentuada que a ideia de que o escolhido, que é para guiar, né, algo, ele não precisa ser necessariamente um único, né, um indivíduo. Compartilhar esse ato, eu acho que foi um ponto bem interessante que traz a dualidade, né, que está o tempo todo presente em Matrix. Isso me faz lembrar até algumas tradições, acho que em especial islâmicas, que tratam da figura do Mahdi, né, que é o guia, e que, por exemplo, eles acreditam que Jesus vai voltar também, como um profeta, mas como o Messias que irá retornar, mas você tem a figura do Mahdi, né? Então, a ideia de guiar, é guiar para algo. Esse talvez aí, Reginaldo, aí eu vou concordar contigo, que é, se no primeiro a gente tem claro que vai guiar para a libertação da Matrix, nesse último, em que o escolhido ele é dual, né? Ele é binário nesse sentido, embora o tempo todo queira fugir disso, ele vai guiar para quê? Isso, para mim, particularmente, não ficou claro. Mas aqui eu estou já no nível de especulação total e defendendo o filme porque o Reginaldo está do contra. Sozinhos, nenhum de vocês tem valor particular. Como ácidos e bases, vocês são perigosos misturados. Em toda simulação que vocês se unem, coisas ruins acontecem. Capítulo 3, Os Escolhidos. Esses 20 e poucos anos pra gente foram 60, né, na continuidade de Matrix, né? Porém, o envelhecimento do Neo e a Trinity foi mediado, né, pelas máquinas, né, controlado. Aí, como eu disse ainda agora, elas tentam hackear, né, o código do escolhido do Neo. Mas nunca elas têm sucesso, né? Mas aí elas literalmente dissecam o cérebro dele, né? E eu acho que, de certa forma, elas deixam ele debilitado, né? Não tem como ele ser o que era antes, né? Isso até virou piada, né? O Reginaldo falou também, porque ele abusa, assim, do bloqueio das balas com as duas mãos, né? Quando ele fazia isso com facilidade, só com uma, né? Tem aquelas explosões cinéticas, né? E ele só consegue fazê-las depois que ele sofre uma grande pressão, né? Eu acho válido isso dele não ter mais, assim, o mojo do escolhido, né? Só a motivação para resgatar a Trinity, né? Como ele tinha só a motivação para resgatar o Morpheus no primeiro filme. E você vê que ele tá impaciente, né? Ele não tem vaidade nem para usar um avatar estiloso. E até muito rápido, né? Do momento que ele é extraído da Matrix, do momento que ele vai resgatar a Neo. É muito rápido. Diego, 60 anos depois, você acha que é justo esperar que o escolhido ainda seja aquele mesmo 99, 2003? Comenta o que você achou, não só do Neo, mas dessa arapuca, assim, que prenderam a Trinity, né, com a família. Também a ação, assim, de modo geral. O que, é que você achou? Deixou mesmo a desejar? É, se a gente parte da ideia de que a realidade ela é mutável, nada é permanente, e o escolhido, ao mesmo tempo que ele é o Neo, ao mesmo tempo ele nunca é o mesmo Neo, então, eu acho que é uma expansão da ideia de escolhido que acontece. Então, esses anos, né, esse gap que existe, essas décadas que existem, eu tenho a forte impressão que o escolhido ele surge para as necessidades daquele tempo. Então, a realidade do escolhido, que agora é como se fosse dividido, né, entre o Neo e a Trinity, atende às necessidades daquele tempo, daquele momento. Então, acho que isso aí foi interessante. Aí vai ser um guia para quê, que é a pergunta que eu acho que não tem resposta. Talvez fizesse uma série, alguma coisa, isso fosse contemplado. Mas para o filme, não tem resposta. Sobre a ação, né? Eu tenho a impressão que foi interessante, né? Porque, em tese, o escolhido deveria ser capaz de paralisar tudo ali, né? Mas eu acho que foi uma opção da diretora, né, Alana, por reduzir os poderes desse Superman, né? Porque se ele voa no final do primeiro Matrix, era uma alusão ao Superman, né? E a gente sabe que, a depender da época de quem estava escrevendo, na Era de Prata, por exemplo, Superman tinha poderes que eram avassaladores. O cara conseguia mover planeta, assim, tirar da órbita, fazer e acontecer. Então, acho que a redução desse Super Neo, eu acho que foi interessante. E aí, no final das contas, termina por compartilhar poder, né? Então, a energia, o poder, ele não é destruído, mas ele pode ser compartilhado, né? Então, vai se perder, mas vai se transformar. E as cenas de ação, para mim, é um feijão com arroz de qualquer blockbuster, né? Ainda mais Matrix, né? Acho que isso volta para aquele ponto que eu dizia, que a Lana Wachowski, ela debocha da ação que Matrix ela acabou desencadeando, né? Isso no cinema, de forma geral. Modelo de ação, modelo dos personagens. Acho que o Reginaldo estava comentando, ou você lembra do visual do Morpheus, que já era, parecia saído diretamente de um desfile de escola de samba. Totalmente oposto àquele Morpheus todo de preto, sóbrio, só um tom ali vinho, acho que na gravata. Então, eu acho que ela debocha também disso na ação, né? Inclusive, no final, com os botes, né? Que são aquele enxame, né? A manada de zumbis, né? É, parecia um ataque zumbi. Se você pegar só aqueles trechos do filme da Trinity do Neo fugindo e não explicar, você fala assim, isso aí é um filme de apocalipse zumbi, que é a metáfora para esses bots, esses trolls de internet que atacam qualquer mensagem, assim, qualquer pessoa que vai contra a determinados pensamentos, né? Então, acho que isso aí foi interessante. Eu gostei do filme, como eu disse, agora eu sou o oposto do Reginaldo aqui, vou defender. Uma parte que eu achei, assim, bem inusitada, assim, foi a missão para extrair o corpo da Trinity antes dela fazer a escolha, se queria ou não sair da Matrix, né? E aí, no momento que ela fizesse a escolha, a tripulação da Overcraft é Minemosne, né? Já estaria bem longe dali, né? Mas eu queria saber de vocês, né? Se vocês compram essa ideia do retcon, que a Trinity também tinha um potencial para ser o seu escolhido. Eu sei que o Reginaldo não tem, mas eu quero saber, Reginaldo, o que você achou desse retcon aí? Eu acho isso interessante, eu não acho isso ruim, eu acho legal. A história precisa continuar, precisa desenvolver. E tem uma coisa que é inegável, né? Quando estão os dois juntos, né? O Neo e a Trinity, é muito legal, cara. Os atores têm uma química legal, todo o histórico deles, assim, né, durante os filmes é interessante, né? Ela ficou do lado dele até o final, até quando não deu mais, até quando ela morreu, e morreu de fato, né? Então eu acho isso legal, cara, não me importa, eu acho a história da Trinity interessantíssima, e quando eles falam que ela talvez não queira sair, cara, ela tem dois filhos, aquilo lá é real pra ela, né? Então eu gosto muito disso, eu acho legal isso, assim, mas não me importa, eu não tento desconstruir tanto as coisas, igual assim, que nem o Merovision também, eu acho legal ele, a ideia de ser realmente um programa obsoleto, que ainda tá, né, sobrevivendo assim como pode, eu acho isso legal demais, mas ele entra falando qualquer coisa, cara, e some sem fazer nada, cara, ele não faz absolutamente nada. Eu acho que ele tá precisando de um dinheiro e pediu E é um personagem legal, esse conceito é legal dele ser obsoleto, só que ele é um passant mesmo, assim, né? Aproveitando o francês dele, é exatamente isso. né? Então, poxa vida, assim, e eu vou falar, eu acho, no geral, eu acho que o copo ficou meio cheio, não é meio vazio, não. Eu gosto de algumas coisas, toda essa parte aí que você falou, Luigi, do desenvolvimento da história, acho legal, acho bem legal, cara, acho mesmo legal, né? A forma como as máquinas criaram para interagir com os humanos, né? Com aqueles robozinhos, né? Não chega a ser nanorobô, mas aquela nuvem, né? Que torna uma forma humana, eu acho aquilo lá legal demais, cara, assim, mas muito legal. Talvez, igual o que o Ben falou, talvez isso se desenvolva numa série, né, em outro formato. Eu torço pra isso, acho, eu vou continuar seguindo Matrix. Mas eu, olha, assim, eu acho uma pena, cara, faltou muito pouco pra ela acertar em cheio, porque toda essa ironia aí, olha, deram carta branca pra ela, hein, pra, a ponto dela mencionar o Warner, né? Eu acho isso demais também, essa ironia, né, assim, mas faltou, porque realmente, assim, essa história que você tá falando, que as máquinas mexeram com a cabeça do Neo, por isso ele tá lesado e só ficou com um poder, meu, isso é assim, é o que o Mauro realmente falou verdade, Luigi. Você tá juntando uma parte aí que não tem no filme, você tá... Eu tô ajudando a Lana, né, bicho? É, você tá criando esse meio. Eu acho justo, não acho injusto, mas eu não consegui fazer isso nessa parte específica, né? Eu acho até legal ele tá limitado, ele não ser mais a mesma pessoa. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho só que a forma... Foi o que eu falei, eu não questiono o que foi feito, eu questiono como foi feito, né? Essa parte do enxame lá dos Bolts, eu acho super legal, muito legal, cara, muito legal. Não supera em termos de cinema, né, de ação, o agente. Nos primeiros filmes ele era uma ameaça real. Aqui os Bolts, eles são interessantes, mas até visualmente eles não são visualmente ameaçadores. Eu acho demais aquela parte que tem um casal num quarto e o olho dele fica preto, como se ele tivesse sido acionado, né? Ele se torna o Bolt e o cara pula a janela e espatifa lá embaixo, assim. Uma pena que não morre ninguém, né, bicho? Não morre ninguém na tripulação lá da Bugs, né? Exatamente, cara. Aí é que tá, tem pouco peso as coisas, muito pouco. Então, assim, eu não sei se a Lily era a parte que você falou, intelectual, ou a parte de ação, não dá pra dizer. É, alguma coisa faltou, né? É, minha impressão das duas sempre foi que elas compartilhavam gosto. O mangá, o universo cyberpunk, elas pareciam compartilhar isso, toda aquela parte de fetiche, né, de submundo, assim, eu acho muito legal. E elas parecem compartilhar isso, né, toda aquela parte de couro, que você pensa, né, não é só... O Morpheus original, ele já era já exagerado, né, terno roxo, mas esse extrapolou, mas não acho isso ruim, eu acho legal, porque ele não é o Morpheus, ele é uma interpretação do Morpheus. E eu acho isso legal demais, só que faltou tempo pra maturar. E aí, quando você compara com o original, claro, você fala, faltou alguma coisa, mas não é, ó, tomara que desenvolvam isso, tomara mesmo. A Bugs, eu acho um personagem legal pra ter sequência, bacana. Eu não sei, igual o Ben falou, eu não sei a história aí do Neo e da Trinity pra onde vai, embora no final ela fala, né, vocês fizeram a pior coisa do mundo, que é dar uma segunda chance pra gente. Me parecia a Lana falando isso e ao mesmo tempo ela parecia desanimada de voltar com a criação dela, assim, ou fechando uma porta em definitivo, né, que eu realmente, assim, é misterioso esse filme pra mim, quanto mais eu penso. Eu lembro que assim que eu saí, eu liguei pra você, né, Luigi, e tava cheio já dessas dúvidas, assim, e eu assisti mais uma vez pra falar isso, né, e não sei, talvez se eu tivesse aqui com pessoas que estivessem criticando demais o filme, eu ia ser o defensor. Muito provavelmente, cara. Cara, tem uma ideia ali naquele diálogo, ou quase monólogo do arquiteto lá em Reloaded, de que o nosso Neo, né, era a sexta versão da anomalia sistêmica, né, que os humanos chamam de o escolhido. Ele fala disso, né? E assim, nas cinco versões anteriores, ele decidiu voltar a Zion e salvar um número específico de homens e mulheres para recomeçar tudo e escapar da extinção. É o desvio dessa sexta versão do escolhido, né, foi salvar Trinity daquela queda do prédio, né, e aí isso acaba engatilhando uma cadeia de eventos diferentes, né, e no final fica claro que o Neo só conseguiria chegar à cidade das máquinas graças a Trinity. Você falou um pouco disso lá atrás, né, quando ela vai, ela tá pilotando a Logos, né? Que acho que era, se não me engano, era o hovercraft da Niobe, né? Então eu encaro com naturalidade essa proposta dos dois virarem meio que uma versão daqueles mutantes lá da Tropa Alpha, né? A Aurora e o Estrela Polar, né? Mas, assim, eu gosto desse plot twist, assim, dos dois compartilharem, ou cada um ter seu poder, sabe? Eu achei bacana isso. O interessante fazer uma discussão de um filme, né? É que você começa a revisitar o produto, né? Vamos chamar assim. Eu acho interessante. Reginaldo, eu tô pensando aqui em torno do que você estava comentando agora, mais recente, e aí eu tô falando agora como fã. Não esqueça agora qualquer análise. Eu gostaria particularmente de uma série da Bugs. Eu acho que tem um ponto de, assim, entre o novo e o antigo. A Niobe, que foi uma personagem que eu nunca gostei, não sei se vocês gostaram, achava uma personagem maçante no Reloaded e no Revolutions, arrogante, inclusive. E aí foi uma surpresa não grata, ela tá no 4 agora, mas... E aí eu vi muito como contraponto. Aí eu tô pensando aqui, aí você me desculpa de fugir do comentário, porque minha mente já tá indo pro... O que existiria após, né, o filme 4? Eu acho que uma Matrix, eu acho que até quando brinca que era um videogame, né? Eu tenho a impressão que o cinema ele não comporta mais o que a mensagem de Matrix ela tem a trazer. Do ponto de vista de um produto da indústria cultural. Eu acho que isso já aparece muito no Animatrix. Eu lembro que quando foi lançado foi um sucesso, assim. Foi excelente, assim, animações, assim, da primeira à última, eu não lembro qual que era melhor, eu lembro daquela do velocista, o cara correndo, conseguindo atingir uma velocidade que enxergava para além da realidade, ou aquele primeiro que se passava no que seria um Japão medieval. Então eu tenho a impressão que Matrix, ela ultrapassou hoje essa mídia, né, o cinema. Eu acho que ela só pode ser desenvolvida dessa forma agora, para... Inclusive, Reginaldo, para tentar sanar as dúvidas que ficaram e tentar avançar no próprio universo. Até porque eu acho que, embora a Warner não tenha obrigação nenhuma com os fãs, mas eu tenho a impressão que há sim público consumidor, que é isso que importa, né? No final das contas, para a Warner, eu acho que tem público consumidor, mas eu fico com a impressão que hoje o cenário não ideal para trazer esse universo de Matrix não é mais o cinema. Eu tenho essa forte impressão. E aí me faz até, pensando no roteiro aqui do cast, né? Se valeria a pena revisitar. Eu adoraria, por exemplo, se tivesse uma série, uma animação, alguma coisa que desse continuidade. Com tempo para desenvolver essas personagens, esses ambientes. E que essa narrativa ela pudesse ultrapassar essa esfera. Que é uma esfera que hoje eu vejo cada vez mais limitante para esses blockbusters. Que é o cinema, né? Não sei se vocês vão concordar, mas eu tenho essa impressão hoje, que eu acho que está migrando cada vez mais para o streaming e com o tempo do streaming também, que é diferente do tempo do cinema. Sobre essa nova chance, né, que ultrapassa a tela do cinema, né, que a Trinity fala, a Lana já fez questão de dizer que não volta para mais Matrix, mas assim, eu gostaria muito de ver a sua visão concretizada, Diego, assim, porque eu acho que falta a Matrix alguém como, por exemplo, o Dave Filoni em Star Wars, né, alguém apaixonado que pensa fora da caixinha e continua tocando essa propriedade intelectual. Eu acho que é os Wachowskis que tem que sair de cena, talvez fiquem só na produção executiva, mas eu acho que são muito apegadas à Matrix, né? Então eu acho difícil. Eu gostaria de ver muito algo como, por exemplo, o Watchmen do Damon Lindelof da HBO, que eu acho fantástico, assim. Eu tenho comigo, assim, que se o próprio Alan Moore desse a chance de assistir, eu acho que ele gostaria do que foi construído ali. E ninguém dava nada por aquilo, né? Usando personagens novos, mesclando com antigos, trabalhando lacunas, porra, aquilo ali eu acho um espetáculo. Eu acho que o caminho era esse. A própria HBO Max, né? E aí, Reginaldo? Ah, não, queria também ver isso, né? Não precisa ser do nível do Watchmen, não. Porque realmente foi bom demais, né? Podia ser um Mandalorian de Matrix, assim, né? Uma coisa menor, pequena. Um grupinho mesmo, talvez o grupinho da Bugs aí, né? Que eu acho que é uma boa personagem, com uma pegada lembrando Invisíveis aí. Uma pegada Firefly, assim, o Hovercraft lá, a Mnemosyne da Bugs, né? Pegar aquela tripulação, vamos contar a história desse pessoal aqui, que tem aquele personagem lá que é do Sense8 lá, que ele chama Neologista, né? Até brinquei na introdução, né? Que é um cara especialista em Neo, né? Que ele virou um mito. Então, cara, aqueles personagens ali tinham potencial, bicho, pra uma série, assim, uma série deles. Ah, e tudo desempregado, né? Saiu de Sense8, então... Jessica Henwick, ela teve a opção de escolher ou fazer o Shang-Chi ou Matrix Resurrections, né? Ah, eu acho que tem, é por aí sim o caminho. É por aí, eu não sei, eu não consigo também ver o desenvolvimento. Assim como a gente não viu no primeiro filme, né? Falou, ah, aquilo lá tá bom. Embora eu realmente ache, eu também não passo tanto pano para as duas irmãs, não. Eu acho que elas, com as duas sequências, elas contaram a história que queriam contar, cara. Realmente, eu acho aí que... Claro, tem intervenção, sim, mas eu acho que elas quiseram... Elas contaram a história que quiseram contar. A resposta aí é para outra coisa, não é para... Não sei se é necessariamente para o filme, para as sequências que elas fizeram, né? Mas aqui também eu não vejo e não precisa. Eu dispenso mesmo, porque prometo que é meu último mau humor da noite, assim, é... Eu realmente acho breguíssima, cara. Aquele final com os dois voando, assim, do lado a lado, assim, puta, eu acho realmente, assim, muito brega aquilo lá, mas muito brega, não é só brega, é muito brega. Se você pensar o voo do Neo no final do primeiro filme, é um absurdo, aquele fechamento perfeito, né? Aqui, podia ser também legal, mas fica brega. Foi o que eu falei, eu entendo, mas eu não gosto. Eu não gosto da execução, cara. Realmente, se não continuar por aí, pra mim, melhor ainda. Acho que tem que encontrar um Dave Filoni mesmo, do universo de Matrix. Acho que é um consenso. Se eu pudesse reduzir, resumir o nosso debate aqui, eu acho que poderia ser esse. Cadê o Dave Filoni pra Matrix? Por mais Dave Filones, né, em outras franquias, né, bicho? É o cara apaixonado que entende, né, e que sabe desenvolver. Sim, claro, seria maravilhoso mesmo. Tiffany! Você parasse de me chamar dessa merda, eu odeio esse nome. O meu nome é Trinity. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Os Escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas, ou no Instagram, @escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos modais desse podcast. Valeu, Diego. Salve, foi uma satisfação poder compartilhar esse sentimento nesse simulacro que nós compartilhamos aí. Foi bom demais. Valeu, Reginaldo. Opa, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.